sala 09, ano 2, ano 2.9. 2.9, bom, 3.2.8. 1.2.8, 8, alterna 1.3.3.2.5. 2.8.3.3.2.5, obrigado, até a próxima. 1. Pelo pátio 3, chame grande pátio 97. O TAU 8001 observe a aeronave da Gol à sua frente, vai ingressar no pátio 3, após prossegue até a Delta, ok? TAU 8001, copiou? Afirmativo, talvez eu câmera 301. Alô, Salvador, mano 328, taxiway Alpha. Olho 328, chame antes da taxiway Kilo. Golo 328. É importante na Kilo, Golo 328. Chaves 366. Então 3660, complete, final em nave, torre agora em 11860. Torre 118, pessoal 60, só 3660. Oi Salvador, muito boa tarde, eu tô 3660, passou o Serra Vita 3660. 3660, boa tarde, repórter Serra Vita 372, vento 160 graus com meia dúzia nós, ajuste no 0 no 4. Cabeceira 1-0, deslocada a 1.200 metros. Táxi 104. Passa mal, táxi 104. O Golo 1900 vai manter posição no pátio 3, antes, aguardando para o ingresso do pátio 1, ok? Manter a posição, aguardando ingresso para o pátio 1 no Golo 1900. Salvador, boa tarde, estou entre o 001 na Delta. O 4082, solo 1, 1, 2, 1, décimo 9. Atenção, nosso finalizador, ok? Gol no 328. Estou confirmando, vai passar no 43 aí. Afirmativo. Sim, esquerda aqui no 43. 328. Quadrilha 382. 1-2-1, décimo 9, seu solo aos 1-1, azul 4082. 2-1-9, boa tarde. Torre Hilton 3660, passou o Serra Vita 372, está baixado o checado. Torre de Salvador de Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, prossiga. A 21 milhas para a Mânida, o 110, está no ideal descida. Cliente da Mike. Gente, aciona a identificação, Índia Delta Papá, Oiaman, chegada Amã, cabeceira 10 deslocada, 90 metros. Desça para o nível 080. Solo Salvador, 36566, informação Mike, autorização Aracaju. 3566, Aracaju autorizado nível 190, pronto cópia? Prossiga. 190 conforme, Aracaju decola da 10, esquerda, subida Puca, Jamo após Jamo direto, Aracaju, código 5131 no controle 1935, tá 3566. Autorizado Aracaju 90, conforme. Colado no zero esquerda, após Puca, Jamo, depois Aracaju direto. 5131, 1935, controle 3566. E confirma meu portão? É o Poli 1. Ok, ciente, chame para puxa acionamento. Câmara. Antes aqui no 4032. 76, autorização para Guarulhos. O azul 4082, ingresse à esquerda, segue o 737 Lagoa frente e vai aguardar para ingresso o Pátio 1. Cliente, segue o gol e aguarda para o ingresso. 3173, 340 Guarulhos, já autorizado, só um minuto para a cópia. 8001, contato radar, sai da PUCA. É, 46, aborda isso? Assim, a mão. 1754, agilizando o táxi, via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da Delta, lá chame a torre, 118.6. Juliette, Alfa, agilizando o ponto de espera da Delta, 118.6, Sierra November Victor, para Sierra November Mike Uniforme, nível 300, já autorizado, só um minuto para cota. Confirma o estacionamento. Decola da 17? Sim. Eu tenho, agora em cota. Cópia, Sandrez, 173. O suficiente, aguarde. No 697, após a passagem do 37 da companhia frente, ingresso para o portão 10. Autorizado, ingresso para o portão 10, no 697. O azul 4082 prossegue para o portão 09. Ok, autorizado para o 9-40-82. Ok, perdeu contato com a EC. Recebe para 120. Dois de cima. Recebe 02. Índia Delta Papá, nível que passa. 85. 085, copiado. 10 para cópia. Para Guarulhos, nível 340 autorizado, Aerovia Superior ISC 50. Ficha 10 direita da Elton Sandiner. Acione 5122-1935 ao controle TAM 3173. Chame quando pronto. Paulo Salvador, muito boa tarde. TAM 3660, livrou, está na alma. 3660, ciente, chame antes da interseção quilo. Vai chamar antes da interseção quilo, 3660. Papá Romeu Sierra November Victor, para cópia. Sierra Mike, correção, Sierra November Mike Uniforme, Mucuri, nível 300, decola da 17, direita, da El Transição Diné. Acione 5106, controle 1935 e a torre 1186, Sierra November Mike. Sierra November Victor. Ok, confirme o POB e a autonomia. Eu não entendi a autonomia. Ah, ok, confirme com a torre então 118.6 para acionamento de táxi. Tia November, Victor. Serviço radar encerrado, chame Aracaju 203, Oscar Alfa Delta. Próximo ataque aqui no 3660. 3660, tá livre para seguir em frente. Ingresso pela Juliette, portão 11-3660. E a Juliette pelo portão 11-3660. E a altitude que passa, onde é Delta Papá? É 6500. 6500, ciente desse nível 030, Índia Delta Papá. 0030, Delta Papá. Wesley 702, tráfego agora 10 horas, 8 milhas, um Charlie 310, passando 6500 para 3000 rumo oeste. Entra o MJ-5702. 8001, chama agora Recife, frequência 1685, alterno 2545. Recife 1685, 2545, 8001, bom dia. Salvador, eu vou no 754. Vamos 754, boa tarde, contato radar Sedapuca. Aracaju, boa tarde, voo 9754. Tem 4 controle, 1935, bom voo, decolado é Zuno 9. Tá livre, puxando pro táxi, 3173. Sim, é zero autorizado, seguinte, valeu. Web 6702, desça 2000 pés, ajuste 10 no 4, reporte no localizador. É 2000 pés, 1014, reportará, Vitor Juliette, dá presente pro da rotatória. Presente rotatória, Alfa Vitor Juliette. É, notificação corredor forte no UPES, até 25 milhas, é isso? Apenas isso. Ok, é, conforme o local. Um UPS corredor forte até 25 milhas, decola da 17, curva esquerda, acione 0170, controle 1935, torre 1186, Alfa November Fox Ross. Autorizado, vai lançar, corredor forte no motor, decola da nação, curva à esquerda, aguardando autorização e guardação na torre, para o programa. Confirme o POB, autonomia e o tempo de voo. POB 01, autonomia de 4 horas, tempo de voo 1h30. Eu não entendi o POB. 01. Ok, 0 único, 1h30 de voo, é isso? Minha torre para acionamento e táxi. O Alfa Romeo Fox. Via Delta Papá para o localizador, direita para 150. Chame pronto para o táxi, Alfa Romeo Fox. Foi, gente, chame pronto para ingresso, pista 17. Chamada para ingresso, 17, Fox. Gol 1754, chame Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. Ok, Salvador, 12085, 12546. Muito obrigado, um abraço a todos aí. Estabilizar no localizador, Web 6702. Web 6702, autorizado, final ILS em glide, aguarde transferência. Rio 9641, reduz a 2509. Reduzindo para 2509, 9641. Afirmo Rio, informa o tráfego, 12 horas, 10 milhas, um Airbus 320 da TAM, com 340 de ground speed. Pronto no 7, Alfa November Fox. Alterar visual com o tempo, Alfa Vitor Juliette. Web 6702, visual com 10. Web 6702, 1202, complete final LS, chame torre 186. 86. Índia Delta Papá, desça 2000 pés, ajuste 10 no 4 reporte, estabilizado no localizador. 2014, amada lá no localizador. Delta Papá. 12, livre pouso, pista no 0, a cabeceira deslocada a 1200 metros. 7, livre pouso, restrição 1200, obrigado. Salvador, tá 3566, pushback estacionamento na posição 01. 3566, sim, será nós da companhia que vai iniciar o táxi através do 4, após a mesma iniciar e vá, agora inicia no 01. 3566, coordenação com o Fito Sol. Em coordenação, após a aeronave da companhia livrar o inicial táxi no 4, a gente está autorizado a reportar o táxi. Para o táxi, 3176. Bom, 90 a bordo, 350, alternando Galeão. 3173, táxi autorizado à direita, Índia, Alfa, até o ponto de espera da Delta. Lá chama a torre 1186, altímetro 10014, 3173. Índia, Alfa, Delta, ponto de espera, a Delta 1186, 1014, 3173. Salvador de Papa Romeu, corrigir, torre Salvador, Papa Romeu, será levando o para acionamento com 9 a bordo. 9 a bordo, livre acionamento, chame táxi, será levando o dito. Para, será levando o dito. Ah, estabilizado no localizador da 0, Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, completa a aproximação, chame torre Salvador, 1 no 8, decimal 6 a 12. Obrigado. Com campo. Gente, Alfa Vitor Juliette, chama final de 3 milhas, dono 7, Alfa Vitor Juliette. Final, vai tomar final de 3 milhas, dono 7, Alfa Vitor Juliette. Dono Salvador, Índia Delta Papá, passando do número. Gente, continua a aproximação, pista no 0, vento no 50 graus, 08 nós, ajuste 1014, cabeceira deslocada no 1200 metros, Índia Delta Papá. Delta Papá. Salvador Approach Control. Boa tarde, este Avianca Brasil 630, mantém Spice Level 1-1-0 with you. Avianca 6320, coloca aí dentro, reduz speed now to 220 knots, você mantém level 070. 720, Spice Level 070, reduz speed now speed for 620. 7160 graus 08 nós. Papa Romeu, Sierra Vita, livre inicial táxi, informe para ingresso, pista no 7. Táxi autorizado a passar para ingresso no 7. Sierra Vita. Número 2. Pronto, cópia. Para Fortaleza, autorizado nível 310, aerovia Pesolo 19, saída Momo, transição frote, curva esquerda após decolagem da pista 10, acione 5115, 1935 ao controle, web 6721. Station turn right now heading 170. Limit the magnet Larry 070 to Cimarray the Beacon. Alright, turning right now 170. The limit is magnetic 070. From, confirm 070 from. From India Radio Beacon, Cimarray Radio Beacon. Alright, Sierra, Radio. Visual com campo, Whiskey Foxtrot Lima. Whiskey Foxtrot Lima, chume torre no noite decimal meia dúzia. A informação tem uma aeronave a mil pés fazendo espera sobre a rotatória. Torre 102 decimal meia. Paciente 118 meia, Whiskey Foxtrot Lima. Escuta, guarde 370 Fortaleza. Solo, gol no 924. 924-350 Maceió, número 3, mantém escuta aguarde. Frente da Mike 924. Solo MP-002, para o táxi, 104 ao bordo, Recife, 2 horas e 40. 12 sobre a vertical da rotatória, aguardando para prosseguir final da 17. Luiz Foxtrot Lima. Positive, 500 pés sobre a rotatória, aguardando 17, Luiz Foxtrot Lima. Goiás, ela vai passar, você falou, meu pé. Contra o vento da pista no zero, aguarde para o cruzamento do campo, Alfa November Fox. CS Fox. 3173, decoladas 31, controle 1935 no voo. 135, boa tarde. Favita Juliette, visual com tráfego Charlie 310, autorizado circuito pela direita da 17, vai girar curto. Negativo, senhor, estamos executando 360. Sente, ao completar o 360, prossegue sinal da 17, Alfa Vitor Juliette. Juliette. Controle Salvador, boa tarde, está 3173 decolado, cruzando a 1700. Aircraft is 1722. Please, sir, confirm your last transmission for the 6320. Blanca 6320, you are number 3 for approach. You are following the traffic, 1 o'clock, 7 miles, northeast bound, pass level 055, in descent to 3000. Roger, we got that. Controle Salvador, boa tarde, está 3173. Boa tarde, 3173. Contato radar vigilância, super nível 340, saída da EL, transição de NER. 340, solicitando da EL para as informações. Direto da EL, está 3173. Rio 9641, reduza para 2009. Reduzindo para 2009, 9641. Ativo, será o número 2 da aproximação, segue o tráfego Airbus 320, são 12 horas, 8 milhas. Ciente. Para o ingresso, Pati Rua. Solo, gol no 806, para pushback acionar. Postão 3, chama para o táxi, 806. 3566 da passagem do novo objeto à frente, que vai ingressar no pátio 3, após prossegue para Delta, ok? 3566. Sede passagem após Delta 3566. Fala, voo no 394. Voo no 394, número 4 para a Copa, Galeão 360, mantém o escuta aguarde. Sede previsto? Da EL. Obrigado. Fala, voo no 1000. O Rio 9641 compete redução para 1709. Reduzindo para 170. Controle Salvador, boa tarde. A passagem vai para a Rota Fox. Estão aguardando para o ingresso e cópia, ok? Eu estou tentando entrar em contato com o centro Recife, não estou conseguindo. Só um minuto. Ok, está iniciando o bate então, aguardando a recepção. Solo, boa tarde, é o 4089 Azul. Solicitando 360 para a Vitória. Azul 4069 360 Vitória é o número 6 para a Copa. 4089 Salvador, TAM 3566 vai ingressar na Delta. 566 livre alinhar e decolar, pista no 0 no 60 graus 089, 3566. Autorizado ingresso decolado em pista no 0 para 3566. 7702 está ingressando, pátio 1, pode prosseguir? 7702, portão 08. Portão 08. Dando para prosseguir, temos agora a sequência ILS da 10, vai ficar complicado de encaixar o seu tráfego. Positivo, vai fazer mais a espera na rotatória, o Foxtrot Lima 2 Salvador, bom dia, tá 3192, passando Índia CA. 3192, continua a aproximação, aguarda pista livre, 160 graus, 08 nós, ajuste 1014. 1014 no aguardo, tá 3192. Southern 101, 4, 6, 3, 2, 0. That's correct, and reduce speed now to 170 knots. Right, reduce speed now 170 knots. Solicita. O trip mantém escuta, o trip mantém escuta. Yes. Então, Juliette, solo aos 3,6. Deck track autorizado, informe liberando a pista. Serra Novembro Evita, ingresso, informa alinhado e pronto, pista no 7, Serra Novembro Evita. Ingresso autorizado, é para alinhado e pronto, pista no 7, Serra Novembro Evita. Que é Delta Papai, executa o backtrack aí na Quebec e chama para o cruzamento da 17. Tem condição de fazer o backtrack no taxiway não, senhor? Nem ingressando na taxiway, Mike? Eu vou fazer backtrack aqui em pista de táxi, né? 3834. Whisky Bravo Zulu, cópia. Bravo, Bravo Zulu. ERC 085, decola no 7 direita, corredores Axé Bonfim. Está restrito 1000 pés no Axé até o farol da Barra ou até a liberação do controle 1935, 186, torre 5143. Whisky Bravo Zulu. Bravo, autorizado 3085, decola da 17 direita, Axé, restrito 1000 pés. 1932, 5143, então, pode ouvir o sinal de luz. O senhor me confirme, POB e autonomia? 03, apoio, autonomia 430. Ok, chame a torre para táxi para ingresso e decolagem, Bravo Zulu. Bravo Zulu, obrigado. Portão 3834, pronto, cópia? Tá pronto. 3834, Fortaleza 370, Pesulu 19, pista 10, esquerda, Momo, transição frote. Acione 5134, controle 19.35, TAM 3834. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19, Momo, frote, primeira curva à esquerda, aciona 5134, controle 19.35, TAM 3834. Ok, tem aeronave da companhia, tem aeronave da Gol que vai iniciar o táxi, a sua retaguarda, após a mesma vai iniciar o táxi liberado, tá livre o pushback, 3834. 3834, sim. O Gol 1806 para o táxi, o BOB 7979, alterna Recife 1232. Bravo Zulu, Fiat, aguarde para ingresso, Bravo Zulu. Aguarde, não tem como o Alfa Vita Juliette quebrar aqui, só tem uma interseção. Alfa Vita Juliette em condições de prosseguir para Novembro. Gentileza, efetue o táxi e mantenha Novembro. Positivo, a sua direita, tá? Fique atento aí a... Se não tá interditado, mas a gente não reconhece aí nenhuma coisa, nenhuma operação que possa impedir de utilizar, pelo menos para manter posição. Na Lima, o Índia Delta Papá. 3192, solas 38, no 21.9. 319, tá 3192. Mantendo a Lima, o Índia Delta Papá. Tá, mantendo a Lima, aguardando para ingressar, Índia Delta Papá. Tá. É interceptando, final 17, Whisky Foxtrot Lima. E o 9641, no livre pouso, pista 10, cabeceira deslocada, no 60 graus, 089. Livre pouso, Rio 9641, no cabeceira deslocada. Torre Whisky Foxtrot Lima, reta recepção, final 17. É o número 2 para...